Panorama Agrícola para 29 de novembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 29 de novembro de 2012, quinta-feira de lua cheia. Comigo na mesa de som hoje está o Eduardo Maier, também nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: quem jura muito é quem mais mente. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica de economia. Na entrevista, as conquistas da pesquisa da Ipagre em 2012. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre investimentos em leite no município de Cerro Negro. Você pode acompanhar o Panorama Agrícola na internet, no portal Dia de Campo, no site da FETAESC ou também no site da IPAGRE e do Governo do Estado. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, economize, não compre por impulso. Quem compra o que não precisa vai acabar vendendo aquilo que precisa. Fique ligado no Panorama Regional. Encontro Nacional do Programa PISA. Produtores e técnicos do município de Cerro Negro, na região serrana, participaram de um dia de campo na unidade de difusão tecnológica Granja Ortiz, no município de São Nicolau, Pirapó, do Rio Grande do Sul, naquelas regiões das missões, cujo principal produto final é o leite. Esse foi o quinto encontro nacional do Programa de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em Microbacias Hidrográficas, que é o PISA, que foi promovido, então, pelo Comitê Técnico Gestor, que tem como parceiros a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, a Empresa de Serviço de Inteligência em Agronegócio, ainda a Emater, Rio Grande do Sul, Sebrae, Senar e Farsul. A família Ortiz, a partir do ano de 2009, passou a receber capacitação continuada através de visitas mensais da equipe técnicos do PISA, e com esforço, dedicação e aplicação do conhecimento adquirido, praticamente triplicou a produção anual total e por unidade de leite. No ano de 2008, para 629.625 litros de leite por ano, e em 2012, com a produção que saltou para 4.200 litros, para praticamente 14 mil litros de leite por hectare. 14 mil litros de leite por hectare, que também evoluiu na mesma proporção na questão de qualidade. Os técnicos da EPAGRE e a Secretaria de Agricultura estão trabalhando para tornar a produção de leite como uma das grandes alternativas de renda para a agricultura familiar no município de Cerro Negro. E esta excursão, que foi custeada com recursos do SC Rural, Microbacias 3, tem por objetivo motivar os produtores e resguardar as devidas proporções, verificando as produtividades que é possível atingir, para quê? Para incremento de renda e melhoria nas condições de vida das famílias rurais serronegrenses. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Guilherme Sabino Ruppi, gerente estadual de pesquisa e inovação da Ipagre, que faz um balanço das conquistas na área da pesquisa neste ano de 2012 pela Ipagre. O ano de 2012 foi um ano bastante produtivo, né, para a pesquisa da Epagre. Nós tivemos aí vários projetos encaminhados para agentes financiadores e obtivemos êxito em muitos deles. Pudemos destacar, né, vários projetos aprovados no edital Jovem Pesquisador da FAPESC. No edital Universal da FAPESC tivemos mais 16 projetos aprovados. No Universal do CNPq, 13 projetos. Fizemos um projeto para custeio das unidades de pesquisa que foi submetido à FAPESC, no total de R$14 milhões, para um período de 3 anos. Esse projeto foi aprovado, inclusive a primeira parcela de R$500 mil já foi aprovada, já foi depositada agora em novembro de 2012. Houve um projeto também de bioativas da estação de Itajaí, que foi submetido à FAPESC, que foi aprovado. Um projeto grande também de infraestrutura, de melhoria da infraestrutura da estação de Itajaí, né, um projeto vinculado ao arroz e à fruticultura, submetido à FINEP no valor de quase R$2 milhões, que também foi aprovado. Tivemos também o depósito da primeira parcela do projeto FINEP OEPAS Fruticultura, também um projeto de quase R$2 milhões, que já havia sido aprovado em 2010, mas agora em 2012 teve os recursos aprovados. Né, dentro do SC Rural, nós temos 11 projetos de pesquisa, né, pesquisa convencional em andamento nas unidades da Epagre. Enfim, foi um ano assim que obtivemos bastante recursos, né, para tocar pesquisa na Epagre. E temos que destacar ainda também que das ações dos recursos do PAC 2009 e PAC 2010, também esses recursos já estavam aprovados. Né, e agora em 2012 foram alocados assim, com a significativa melhoria da infraestrutura das unidades de pesquisa, como equipamentos, como veículos, reformas, né, e obras e instalações. Enfim, acho que foi um ano em que nós obtivemos uma forte modernização, né, da infraestrutura de pesquisa da Epagre, e sem dúvida isso vai se reverter, né, em breve, em resultados que vão ser levados ao campo, né, para os produtores, para a melhoria, né, da produção do nosso sistema agropecuário. E na maricultura também tivemos um projeto grande do CNPq, que já havia sido aprovado em 2010, teve os recursos liberados no final de 2011, e agora em 2012 efetivamente entrou, né, em execução. É, também é um projeto que tá caminhando bastante bem. Você citou, Guilherme Rupi, arroz, fruticultura, plantas bioativas, também maricultura, né? Que outras áreas, que outras culturas estão sendo beneficiadas? Ou nessas culturas citadas, quais são os projetos mais evidentes, assim? Bem, dentro do projeto universal da FAPESC, foram submetidos projetos em grãos, em olericultura, né, em diversas áreas, né, de atuação da Epagre. E nesses projetos maiores, realmente, fruticultura, grãos, arroz, maricultura, foram os projetos que obtiveram, assim, os programas que obtiveram mais recursos. Você ouviu entrevista com Guilherme Rupi, gerente estadual de pesquisa e inovação da Epagre. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.